Juno 7-1, sério identificação, voo natural de Alagoinhas, para interceptar a chegada bom, se desceu ontem a 4 mil pés, hoje o destino 0-6, cancelada as instruções de altitude. Pesado voo natural de bom, se desceu 7-1. Passa o Mike Anza, autorizado cruzamento final no 0, reporte final no 7. Passa o 3, Alfa, Mike. Ô, só o 63, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Rodan 3179, solicita desvio à direita, proa 230, aproximadamente 40 milhas. Gente, autorizado desvios, após desvios de Leda, Dan 3179. Pois é, os desvios vão até o través de Leda, senhorita, aí a gente coordena mais pra frente. Gente. Quem é que vai girar base pela direita do 17 já com a frente embaixo de travado? Gente, eu posso tirar o 17, vou ver como é que é. Guardado Juliette, mantenha posição na Quebec, aguarde para ingresso na pista no 7. Juliette na 3-1. Cinema 3-1, mantenha posição. Mantemos. Federal Sierra Delta Juliette na escuta. Ingresso no final com a frente embaixo e travado, Oscar Maia, Mike Yankee. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, autorizado pouso, pistão no 7, o vento, o 9 no 0 grau, 04 nós. Livre pouso, 17, o Oscar Mike Yankee, gente. Serra Delta Juliette na escuta do solo. E é que eu vou bravo pro Sigma. E o Antônio falou de Serra de Atitude, departamento de Chico do Luz, Taquara. Está com 4 a bordo, vai mantendo 510. O código alocado é o 0135. E é que eu vou bravo. Gente, eu não mantei guiante para o destino. Quando possível, confirme estimado para pouso. Não vai ter guiante, eu vou bravo. chamado para pouso, 1-2. Santo táxi da chané a minha 312, seu amigo, 8 ondas, 5 horas, São Gonçalo da Amarante. 181 agora? 81. 081-5, chané 6312, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via táxi Índia. O ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Ajuste de altímetro 10-16. Autorizado o táxi. Então, ponto de espera 10 via Índia, no ponto de espera 118, torre ajustado 10-16, chané 6312. O chané 6311, atento ao 320 da companhia iniciando o táxi, segue via Juliette, portão 2. Segue por baixo na 3-1. Vai manter essa prova mais no máximo, a comida que está, pode retornar à distância. Thank you. Oi, Salvador, bom dia. Azul 2590, informação lá. Azul 2590, senhora, identificação. Autorizado voar na proa de PAP para interceptar a chegada do médio 1. Autorizado a voar na proa de SAP, chegada com médio 1. 2590, tráfego 2 horas, 25 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 175, subindo para o nível 340, 2320. Luz, autorizado a linha de colapso tono 0, vento 1-10 graus, 04. Autorizado, alinhar e decolando no zero, chanel 6312. Posso Rios, Ponte Vazão, 179. Luiz, como voo azul, 2590, está no ideal de descida. Você tem que efetuar um fundo de esquerda para evitar palma, foi chegada proa aproximada de 010 com 7. Show azul 2590, desce e mantenha o nível de voo 050, velocidade de critério. 050, desce para o nível 050, velocidade de critério, 2590. 131179, chama sempre Recife, 125, decimal 1, em caso de falha, 128, decimal 35. 125, 1 e 125. É 3-5, cobrada. Confira em radial ideal de saída. Gente, aguarde cópia, confirme aí, parte que se encontra em intenção de pista. Sente o quadrado aéreo que está perto do lado da sala da onda, 735, de repente vai estar. Quem é que é um minuto cópia? É corroborado o controle. Código 5003. Azul 2590, controle. Prossiga 2590. Após desvio, desce uma navegação voadora. Após o desvio, desce uma reação de navegação voadora, 2590. Canal 6312, decolado ao 12, chame controle Salvador 119, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Composta vai estabilizar 2179. Controle Salvador, muito bom dia, o Chanel 6312, 800 pés, partiu da PUCA. Chanel 312, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 350. Autorizado via PUCA para o 350, Chanel 6312. Salvador, de Gol 1184, bom dia. Controle Salvador, de Gol 1184. Um 184, chama o controle Salvador na frequência 119, decimal 8. Já está na escuta em 198, voo 1184, dirigiu à esquerda, rua 050 com 40 minutos. Sim, chegou 1184, desça e mantenha o nível de voo 0620, reduzindo para 250 nós, número 3 na aproximação. Sim, baixando para 060, reduzindo para 250 nós, voo 1184. Transponder é 5057, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Traje para 250 mais, deixa eu manter o nível de voo 070. Correto, Vitor, Juliette Charlie, informe PUB autonomia. 120 Juliette Charlie, para acionamento, chame a torre 118-95. Ajuste de altímetro 10-16. Bom, 184, outro zero descida para 4.000 pés, o ajuste no 06. Em nível 050. Controle de som Serra Delta Juliette do Pátio 4, pede obrigado. Gente, Serra Delta Juliette, tem um bom dia. Bom trabalho. Descida presente, Duna, descendo para 3.000 pés, no estado 36. Sim. Gente, Vitor Jet Charlie, retificando, frequência 118 decimal 6. Papá meu, Vitor Juliet Charlie, autorizado o acionamento, chama para o táxi. Gente, livre de giro, 4450. Azul 2590, reduza para 230 mais. 230 mais. Azul 2171, condições de manter presente velocidade até mais próxima externa. Motivo, vai manter essa velocidade até mais próxima. Gol 2171 estabilizou. Gente, Azul 2171 estabilizado, chama a torre 286. 286, obrigado, até mais tarde. 2590, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento LS 3510, reporta quanto estabilizado. 2000 pés, reporta estabilizado no X-Ray, o 2590. 4450, reduza para 230 mais. 1184, reduza para 230 mais. Reduzindo para 230, Major. 1184. 2590, tráfego 12 horas. 10 milhas, mantendo 170 mais ground, 2000 pés, 1, Blank 737. Paciente, o 4. Mais 4, desce para 3.000 pés, reduz a velocidade para 210 nós, 2.0 mais. Para 3.000 pés, reduzindo para 2.0, de nós, 1.1.4. Droga, vamos lá. Na 312, Centro Recife, no 26.85. 1-2-3, bom dia. Frequência livre para a coordenação, Yanko no Bravo. Uma 1-2-4, desce para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporta quanto estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado X-Ray, reportado estabilizado. Gol 1-1-8-4. Ouvido 590, completa com a torre 286. 186, 2590. Ouvido 4450, desça sem restrições para 3.000 pés, hoje estima 096. Quatro, cinco, zero, três, dois, mil, já somos navegação, voando Duna. Voando Duna, mas... Cinco mil, já voando Duna, eu vou 4450. 4400, inicia redução para 210 nós. O... 1184, afirmativo. Ah, ok. 1184, reduz velocidade para 2100 nós, descendo para 2000, reporte estabilizado. Entendido, 1184, reduzindo para 210, descendo para 2000, reportar estabilizado. 1184 da Gol. Azul 4450, reduz a velocidade para 2109. 2109, Salvo Salvador, Gol 2171, bom dia. Torre Salvador, Azul 2590, estabilizado, ele é sex ray da 10, visual, passando externo. Azul 2590, constante aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. 2590, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 049. Presidente, autorizado pouso 2590. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, Torre. Então Romeu Lima, Alto Claro. Chame no ponto de espera da Papá, QNH 1096. Torre Salvador, gol 1184, bom dia. Bom, número 4, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Para a liberação de pista 1184. Vitor Juliette Charlie, autorizado ingresso, pista na 7, chame pronto para a decolagem. Confirmando o ingresso via pista. Dois cinco nove zero no sul. Só loja 26, livre à direita, táxi Eco, chame 121 nesse meu ano. 21, boa. Boa. Bom dia, Azul 2590, ele vai na época. Azul 2590, bom dia. Autorizado táxi para o PAT 3 via Taxi 6 Alfa e Kilo. Posição 4 Romeu. Autorizado táxi Alfa e Kilo, PAT 3, posição 4 Romeu, 2590. Uno 184 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 10 graus, 049. Vive pouso para o gol 1184. Guardião 01 no Torre. Esse Guardião 01. pronto para a decolagem? Seguinte, decolagem a critério do Pátio do Graé, o rumo sul, reposte fora do solo, Guardião 01. Tente Vitor Juliette Charlie e aguarde para a decolagem. Corre, salva-se. Salvador, bom dia, Azul 4450, estabilizado no procedimento ativo. Azul 4450, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continue a aproximação, 4450. Fora do solo, pro Azul Farol Guardião. Guardião 01, siga via linha do litoral, aguardando transferência. Linha do litoral, aguarde transferência, Guardião. Dia 3191 da Oceania 6319 360, cópia para Guarulhos. Boa noite, 4. Dia 01, chame controle 119-8. 119-8, chamará grato. 31 na base 7, cópia. Com 184, táxi Alfa Juliette, portão 4. Autorizado Alfa Juliette, portão 4, gol 1184. 500 para isso. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 00, grau 04 para nós. Pouso autorizado, pista no 0, ciente de tráfego, azul 4450. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5065, frequência do controle Salvador 119-8. Autorizado 360, São Paulo Guarulhos, coluna 0, curva direita, saída São Bruno, meio da morte, da Pedro 10, Tabaté, 5065, 065, transponder 19-8, controle de saída, você é 6319. Claro, você é 6319, reporte para feedback acionamento, portão 2. Contará no 2 posicionamento, 6319. Charlie, decolagem autorizada, pista 17, vento 120 graus 049. Papa Romeu, Vitor Juliette Charlie, decolado 33, chame controle Salvador 119-8. Decolado aos 33, controle Salvador 119-8, Vitor Juliette Charlie, boa. Boa. Alfa Juliette, até fora do Cristiano. Portão 1, azul 4450. Romeu Vitor Juliette Charlie. Papa Romeu Vitor Juliette Charlie, contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 280. Romo 280, Vitor Juliette Charlie. Gente, tá aqui com a Felizida presente, 01. Vitor e Juliette, corredor Vera Cruz, já passou através de Paris, mantendo 1500 pés. Salvador, bom dia. TAN-3497, formação Oscar. TAN-3497, Oscar, confere. Prepare Sambo 1, aguarde copo. Você repetir a saída, tá? Sambo 1, Sierra Alfa November, Victor Oscar. Sambo, Alfa, obrigado. Chanel 250, Chanel identificação chegada com match 1, desse eu mantenho nível 050, VTAP. Autorizado. Autorizado já de César, Vitor de Juliette. Romeu, Vitor, Juliette, Charlie, quando possível, chamado para pouso. Aguarde, o Vitor, Juliette, Charlie. Olha, o Vitor Juliette Charles, chamando para o Zona 5, Zona 5. Sim. TAN-3497, pronto, cópia. Afirmativo. TAN-3497, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté. Nível de voo 340. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5071, frequência do motor de Salvador 119.8. Vou autorizar 340 para Guarulhos, Apesulo 10, Taubaté. Decola da 10, na São João, Leda Módulo, com curva à direita. 5071, transponder. E o controle está operando em 19-8, com 3497. Correio então 3497, reporte para pushback funamento, portão 7. Parabéns, obrigado. Confirma. Papá, papá, Lima, papá, Mike, possível. Bem, chama o visitante para a gente cruzar o controle, ano 06, ponto para cruzamento entre Duna e Simbra, o Lima Papa Mike. Entre Duna e Simbra, código locado 01, passo 10. Confia para o controle. Mata Tango, Wish, Clima Eco, prosseguir. Tente a Walk, o código... A Walk, o código 0142, Wish, Clima Eco, prosseguir a extensão para o nível 905. Gente, o Vitor e o Juliette, o chamador para ingresso no circuito em 118, decimal 60. 1860, graças, Juliette. Bom dia, Papa Tango, Vitor e Juliette. Vitor e Juliette dá presente, frisado direto pro da carteira no 7, encurtando. Chame curta final. Passará curta final no 7, frisando 1500, cortando o máximo possível, ainda. Recepção litoral, Lapa do Mar. Botando o clima é conforme tipo de equipamento. Confirma. Sente. Fazer a curta, abaixado, travado, espaço, canal 17, sem juro. Abstago, Vitorinho de Juliette, pouso autorizado. Pistão 7, vento 120 graus, 059. Índia, viu? Relação, o Lima pro Comar. Potência livre, Lens, a ponto final, deu reviar pra Comar. 250 em forma, mais 5 milhas de Sapor, depois voa Duna, está autorizado? Afirmativo na 250, desça para 2000 sem restrições, ajuste na 0 no meia. Livre, procedimento LS, X-Ray, desça na 0, reporta com estabilizado. Vamos lá, estabilizado, né? 250, ligado. Romeu Vitor, Juliette Charlie, chame sempre Recife, ano 2685, alterne 1-2545. Recife, ano 2685, alterne 1-2545, Vitor Juliette Charlie, boa. 1-971, informação extra, autorização São Paulo, São Paulo. Salvador 3497, vou chegar em acionamento. 3497, autorizado, é pode estar. Gol 2171 no protocópio. Protocópio, gol 21. Gol 2171 autorizado para Congonhas via Eupesulu 10, Cobave, Eupesulu 16 e conforme roda do plano. Nível de voo 360. Saída Sambo 1, Leda Motiva. Transponder 5072. Controle Salvador, operem 1-19-8. Autorizado São Paulo via Pedro 90, Cobarde via Pedro 96 e após de acordo com o plano de voo, via Autorizado 360, saída São Romulo, Leda Mótica. Fazer o transponder 5072, controle Salvador 19180, voo 2172. Fala que o voo 2171 é forte e pronto para o posicionamento para o 10. Saindo no portão 10, voo 2172. Fala na empresa lá no posicionamento do 010. Autorizado, China 63 no Pode ficar. Obrigado. Rafael, meu Juliette November, Luiz, informação em curso Oscar, confirme intenção de pista e parte que se encontra. Enter, aguarde um instante, copy Juliette November, Luiz. 163, 1-1, temos 171 na moto, 171, 433, altera Galeão. Autorizado, China 6311, para o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Quando pronto, no ponto de espera, Semi Torre 118.95, ajuste 1016. 6096, 186, Torre 63, 1. Taxi 6497. Autonomia de 4 horas, Fernando Montinho, e o PV 197. 3497, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, torre 118.95, ajuste de altímetro 1016. 16, Pátio Índia, na Alfa 295. Correção, é 118.6. 26, obrigado. Na 6311, escuta? Confirmando a frequência da torre, 118.6. 86, Papa Romeo Juliette November Whisky, pronto, cópia. Papa Romeo Juliette November Whisky, autorizado para Sierra November Mike Charlie, plano Yankee, decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo. Após Momo segue com rota, o nível inicial 280. Transponder 5015, frequência do controle Salvador 119.8. Quase do Jet November Whisky, informe pelo Biotonomia. 3196.00, pronto. Condição de alinhada pela sem parada? Afirmativo. Autorizado, a linha ainda colar, pista 10, vença no 30 graus 079, da China 6319. Agilizando a linha de colar 6311. Torre 1895, correção 186. 186, bom dia. Bom dia. Torre, bom dia, 6250, passa escuta. O Xené 6250, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Xené 62, corrige, tanto 3497, mantém um ponto de espera. Vai, mantém um ponto de espera. Juliette, November, eu esqueci o nome da secretária, chama para o táxi. O Xené 6250, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 059, tráfego ajustado. Livre pouso no 0, 63, 62. O Xené 6311, decolado 53, chame controle Salvador 119.8. Salvador 863, no normal. Boa. Gela 311, tá ou Xené, decolado, passa 130. Xené 311, contato radar na decolagem. Saída São João, nível de voo 360. 6360, após 2000, autoriza a Leda Mótima? Autoriza a Leda após 2000. Leda após 2000, 6301. Coloca código 5036, Papagango Vitor, Kilo Quebec, informa a atitude que mantém. O 5036. Sente. 340, copiado. Tan 3497 autorizado ali, mantém pista no zero. Ali na pista no zero, 3497. Xané 6250 no solo 55, livre à direita, taxiway Foxtrot. Chame controle solo 121, décima 1. Fox 21, 1, minha. Cidade de uma máxima para 6319. Atenção para o Edileu, 2, Xané 319. Atende. Atenção para o Edileu, 2, Xané 319. Mantém, leva. TAM 3497, decolagem autorizada, pista no zero, vento 130 graus, 059. Decolagem, TAM Juliette Novembro, está aqui autorizado, chame no ponto de espera da Papá, NH1 096. Decolado aos 57, controle Salvador 119.8. 19.8, bom final de semana, obrigado. Igualmente. Controle Salvador, muito bom dia, o TAM 3497 decolou na subida São Rondo. 3497, saída São Rondo, nível de voo 340, contato radar na decolagem, bom dia. Bom dia, alguma possibilidade de curvar na proa de São Rondo? Autorizado curvar à direita na proa de Leda, TAM 3497, após 2000. Ok, após 2000, proa de Leda, muito grato. Salvador, o Papatango Whisky-Maiac para Vescal de Whisky, Serra Novembro Air Mais Eco, está pronto para o lançamento. Ciente, reportamento fora do Batalha Moisque, Lima Eco. Quantas milhas, confirma? Milhas. Sim, já chama 31. Salvador, o Papa Tango e Esclima Eco está pronto para iniciar a descida. Tente o Esclima Eco. Chame a 3 1 1, chame Sandra Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251 2835, boa, minha 3 1 1. Clima Eco, apoio os lançamentos para que vistas prossegue para posicional, confirma. Posicional. Gente, porta cruzando 3.500, diz Clima Eco. Juliette November Whisky, decolado ao 02, acione no transponder 5015. 5015. Chame agora o controle 19 decimal 8, Juliette November Whisky, bom voo. Obrigado, alô. Sou Barra Meio, Juliette November Whisky. Azul 4451, informação Papá com fé. Azul 4451, autorizado para Campinas, via Upzulu 10, Cobave, Upzulu 16 e conforme a rota do plano. Nível de voo 320. Saída, Sanvo 1,